demais. Clones da sofrência. Estou indo embora, mas eu vou deixar um pedacinho de mim em cada canto desse quarto, só pra você lembrar. Na penteadeira o perfume e no guarda-roupa o roupão que eu gostava de usar. Na hora da gente deitar, e o sapato lá no pé da cama, no banheiro a cueca e o pijama que você vivia reclamar, e eu sempre esquecia lá. Mas agora esquece, não vai ter mais eu pra você brigar. Ei, quando você entrar no nosso quarto, vai ver lá na moldura o retrato que deixei pra você lembrar. Deixei lá no cofre pra você gastar. Aguenta, coração! Quando o fígado não bebe, o coração que sofre. Na penteadeira o perfume e no guarda-roupa o roupão que eu gostava de usar. Na hora da gente deitar, e o sapato lá no pé da cama, no banheiro a cueca e o pijama que você vivia reclamar, que eu sempre esquecia lá. Mas agora esquece, não vai ter mais eu pra você brigar. Deixei lá no cofre pra você gastar. Ei, quando você entrar no nosso quarto, vai ver lá na moldura o retrato que deixei pra você lembrar. Deixei lá no cofre pra você gastar.